esperando ver você chegar, pra sentir teu corpo nu coladinho ao meu. Não posso me controlar, oh meu amor, oh meu amor. Chegar pra sentir teu.